gastar. Tem tanta conta e não tem grana pra pagar. Tem tanta gente sem saber como é que vai priorizar, se confortar. Tem que manter a vida mesmo sem ter um lugar. Daqui pra frente o tempo vai poder dizer se é na cidade que você tem que viver. Para inventar a família, enfrentar um lar. Ter ou não ter, ter ou não ter. Ter ou não ter o tempo todo livre pra você. O banco, o asfalto, a moto, a britadeira, a fumaça de carro invade a casa inteira. Algum jeito leve você vai ter. Vai ter que se virar.